Eu tenho uma teoria. A grande maioria dos jornalistas optaram pela profissão por não saber somar na calculadora. E nessa hora todos os jornalistas ouvintes do podcast desligam. Ah, eles vão concordar, cara. Eles vão concordar com isso. Quem escolhe comunicação social é em grande parte por odiar matemática e tudo. Eu não nasci pra matemática. Eu faço edição de imagens porque eu não nasci pra escrever. É melhor que desenho, né? Você prefere quando tem figuras. Exatamente. Porque tu acha que eu optei por um podcast, não por um blog. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Ingô. Eu sou o Dourado e na minha carreira eu só mudei do hardware por software. Essa é a voz do Rado. E segundo a minha esposa, mudança de carreira é igual mudança de sexo. É assim mesmo? O que eu mais estranhei é que ela nunca mudou de carreira. Não entendi de onde ela se inspirou. Caraca, velho. Mas vamos lá, né? Eu sou o Thiago Dias e aos 50 anos eu resolvo o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu sou Renato Carvalho e mudei de carreira de jornalista pra podcast. Mudou mal. É sério mesmo? Tu tá apostando tuas fichas nisso aí, cara? Designer gráfico já não rolou. Jornalista, não tá rolando, vamos pra podcast aqui, pelo menos a gente fica famoso. Jornalista o quê? Criminal? Jornalista? Rapaz, já fiz tanta coisa no jornalismo. Eu vou listar tudo aí depois. É isso aí, galera. Estamos aí com o convidado, né? Renato Carvalho. Vai participar conosco, porque hoje nós vamos falar de mudança de carreira. Você que se formou em uma área e agora está trabalhando em outra, depois de anos, né, trabalhando com a mesma coisa, e agora você descobriu sua vocação e quer mudar de área, ou então você está só precisando de mais dinheiro e viu que a outra carreira está pagando melhor. Nós vamos falar exatamente disso hoje e tentar dizer tudo que envolve esse processo. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. E nos nossos recadinhos de hoje, não podemos esquecer de falar do YouPix, né, um evento de cultura na internet que pela primeira vez vai acontecer no Rio de Janeiro e agora teve uma mudança de data. A gente vinha anunciando que era em novembro, mas agora eles anunciaram que será no dia 10 e 11 de dezembro, das 1 da tarde até meia-noite. E sobre essa mudança de data de 10 e 11 de dezembro, que agora é uma segunda e terça-feira, eu não quero falar nada, eu deixo com o Thiago Dias pra falar. É, né, seu YouPix? Ah, brincadeira, né? Gosto tanto de vocês, estava tão feliz, empolgado, animado com a realização do evento aqui no Rio de Janeiro, que é tão carente desses eventos de cultura de internet, pop, nerd, tecnologia, etc, etc, etc. E vocês vão me promove um evento num datas que só vagabundo que vai, né? Só vagabundo que vai no YouPix de dezembro, 10 e 11 de dezembro, porque, pô, brincadeira, segunda e terça, 1 PM, né? Só vagabundo, né? Aí depois vai ficar triste falando que não dá pra fazer evento no Rio de Janeiro porque não há mobilização, o pessoal não se interessa, o pessoal no Rio só quer saber de pagode e samba. Mas, porra, também, né? Brincadeira, né? Vamos tentar ir, né? Vamos ver se a gente consegue dar um jeito de ir aí, prestigiar, apesar de que tô profundamente magoado com isso aí. Diminuindo essa chance de estar presente, apesar de defender a classe dos quem trabalha com home office, talvez vá. Não só os vagabundos. É, pois é. Mas o evento vai acontecer no Centro Cultural Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, Centro Rio, bairro Saúde. Mais informações e o pix.com.br. Então, pra galera que acompanha aí o Forecast aí, o Fórum Ingô, né, gente? A gente queria muito, muito, muito, muito, ainda queremos estar lá no programa, queremos, lá no evento, pra estar com vocês e conhecer a galera que for visitar lá e tal, e conhecer a gente, né, e tudo mais, mas a gente vai fazer das tripas coração pra ir, Então, possivelmente, nós estaremos lá só na parte da noite agora, diferente se o evento fosse no final de semana, que nós ficaríamos o dia inteiro, mas na parte da noite a gente vai tentar estar lá, não até meia-noite, porque do outro dia tem que trabalhar. E estando lá, nós vamos estar identificados, né, com a camisa, com a nossa logomarca. Se você quiser também nos prestigiar e ajudar a divulgar, principalmente você que vai ficar o dia inteiro. É muito bom. É muito bom. Nós temos aí a nossa camisa para você utilizar. Lembrando que essa camisa ela tem um custo de R$20 e é esse custo que nós vamos repassar para você. Não queremos ganhar nada em cima disso. Se você curte o nosso podcast, né, quer nos ajudar divulgando nesse evento, entre em contato com a gente. A gente já está, né, fazendo já algumas camisas. Já estamos em vias de fechar aí a parceria para montar essa camisa aí, né? Em breve a gente já vai poder anunciar certinho como que você vai poder comprar, como você vai poder pagar. Mais informações, siga-nos no Twitter, @foroingo, e o Facebook, a gente está com o URL também facilitada, que é facebook.foroingo.com.br. O nosso feed também é assim, feed.foroingo.com.br. O nosso e-mail é podcast@foroingo.com.br. E vamos aos e-mails. Chegou um e-mail, né, falando do Forecast 15, emprego novo e agora. O e-mail é do Luiz Gustavo Paranhos, e ele se apresenta dizendo que tem 36 anos, é analista de TI. Agora sim, rapidinho, Gustavo Paranhos é nome de advogado, né, cara? Sério, esse meu advogado, Paranhos, chama lá o Paranhos pra resolver isso aí. Não, advogado de porta de cadeia. Não, que isso, pô. Advogado de grandes causas, tipo... Né? Advogado de Facebook, advogado fiscal de Google. É, chama o Paranhos que vai resolver. Eu achei que você ia pedir desculpa pro Paranhos no final do e-mail, mas já tá. Mas eu vou pedir, por favor. Já tá se acertando com ele agora. Não, continue. Né? E o Luiz Gustavo Paranhos, ele diz assim: quando eu me sinto confortável com o tema, eu procuro participar. Pois apesar de escutar quase 60 podcasts, olha aí, vocês são o único em que eu participo, e eu acho que é pela afinidade. Cara, você conseguir fazer um ouvinte que não comenta, não participa, não interage, comentar, pra mim vale muito. Tipo, não vou dizer que vale mais ou menos, mas tipo, vale pra caralho. E ele continua dizendo assim: enfim, Thiago, sobre a questão levantada de por que o pessoal tem medo, mesmo sem te conhecer, eu acredito fortemente que seja por causa da atitude. Falo isso porque comigo isso também acontece. Trabalhei 20 anos na penúltima empresa e sempre que eu ia ajudar uma pessoa, ela ficava nervosa. E olha que eu sou um cara super calmo e atencioso. Paciencioso. Paciencioso? Essa palavra existe e quer dizer, nossa, tolerante. Desculpa. Tá, o cara, além de... Não. E perdoe-me a minha miopia e ignorância que trocou paciencioso por atencioso. E ele diz: só não aguento quando eu pergunto, entendeu? Então faz. E a pessoa não consegue fazer e então diz que não entendeu. Cara, eu ri muito quando eu li isso, cara. Eu ri demais, porque eu lembrei de mim quando eu dava treinamento lá naquela empresa que a gente trabalhava. E eu falava, todo mundo balançando a cabeça pra cima e pra baixo. Quando eu terminava, eu falava assim: e aí, entendeu? O cara: não, entendi. Eu falei: ah, entendeu? Então repete. E o cara não conseguia repetir a última frase que eu tinha dito, cara. E o e-mail continua: nesse fim de semana ocorreu um fato interessante. Apesar de não trabalhar mais nessa empresa, eu tenho diversos amigos de lá. E estávamos no almoço com a galera e eu estava numa discussão. Não era uma briga, era apenas uma troca de opiniões com a minha esposa, e um dos meus ex-colegas solta a seguinte frase: eu não perco mais meu tempo discutindo com o Guga, pois ele está sempre certo. Então você vê que Paranhos também é conhecido como Guga. E ele diz o seguinte: poxa, agora eu sou errado por discutir com alguém quando eu tenho razão? Eu só entro numa discussão quando eu tenho certeza de estar certo. Apesar de ser um jargão humorístico, pra mim é uma verdade a ser seguida. Pra mim também, viu, Gustavo? E o Luiz continua dizendo: Guga, já somos íntimos. E o Guga continua dizendo: isso gera nas pessoas um comportamento defensivo, e não venha me dizer que você é um ogro, pois no próprio cast você falou que se o funcionário não cometer nenhuma das gafes básicas, você convida o cara pra almoçar. Logo, você é um cara gentil. Eu sou um cara gentil, tem um coração bom. Tem várias camadas, sabe? Várias camadas, igual a cebola. Exatamente. Isso aí. Cara, sobre trote, né? O Paranhos, Guga, cara, trouxe diversos trotes no e-mail dele, cara. Ele disse de casos de máquina de escrever, de papel carbono. Que mostra que o Paranhos é um cara velho de guerra, né? Já no mercado de trabalho. Continua o e-mail do tio Guga aí, vai. Tio Guga, tio Paranhos, tio Paranhos. E ele conta então o seguinte: estou trabalhando há pouco tempo na atual empresa, pouco mais de um ano, e o início foi complicado, pois eu sou consultor e o meu primeiro dia, né, foi direto logo no projeto, em um cliente, e eu não conhecia a política da empresa e muito menos a política do cliente. Então a roupa, ele disse que colocou um terno sem gravata, dificilmente você vai passar vergonha com essa roupa, né? Normalmente nunca é demais. Acho que eu fui bonzinho e recebi um convite para o almoço e depois disso foi tranquilo. Tá vendo aí, rato? Mais fácil. E ele termina o e-mail dizendo: vocês continuam de parabéns pelo cast, espero ter colaborado. Atenciosamente, Gustavo Paranhos. Bem, Gustavo, eu quero aqui pedir, tá, humildemente, desculpas a você por ter deixado seu e-mail passar, né? Que seu e-mail já é antigo, tá sendo lido quase 3 programas depois. Mas assim, não foi de maldade, não foi porque a gente desconsiderou o seu e-mail, não. Foi cagada minha mesmo, que devia ter olhado a caixa de e-mails do site e não olhou. Mas você pode ficar tranquilo que os meus parceiros aqui, o Dourado e o Rato, já puxaram minha orelha, bem puxada por sinal, e isso não vai acontecer mais, nem com você, nem com quem mais quiser mandar e-mailzinho pra gente, que estamos carentes, aliás. Em compensação, o que não chega de e-mail tá bombando de comentário no nosso site, muito cara, bom, e a gente muito tá bom. Muito feliz, cara. Nosso Forecast 16, sobre pena de morte e maioridade penal, foi o nosso segundo maior programa, né, com comentários únicos, né? O pessoal, cara, participou, debateu bastante e acima de tudo foi respeitoso, né, já que o tema era tão polêmico, né? Então, assim, a gente pode se sentir orgulhoso porque a gente tem um alto nível, né, cara, de maturidade do nosso Cara, eu fiquei impressionado, filho. Eu fiquei impressionado com o nível de discussão. O pessoal pontuou bonitinho o que achava, o que não achava da pena de morte, da maioridade penal. Não foi imposições de ideias, né? Foi realmente Exatamente, foi uma troca. Troca muito bonita, porque todo mundo expôs, né, dentro de cada um do seu raciocínio, por que não deveria ter pena, por que deveria, quanto à maioridade penal. Pô, eu fiquei feliz a beça, assim, a vontade que deu foi de ligar pra essa galera toda e falei assim, pô, vamos tomar uma cerveja, vamos continuar discutindo isso aqui, porque foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Então já fica o convite aí, que se quiser tomar cerveja com o Dias. Sem problema, sem problemas. É verdade, cerveja, cara, comigo mesmo. Não só com o Dias, a gente também vai, eu e o Dora. Eu fico chapado de Sprite. Se tiver Sprite, eu não preciso de mais nada. Quem era contra e, né, manifestou muito bem lá a sua defesa, estão juntos, né, comigo do meu lado, é a Juliana, né, nossa amiga, né, podcaster honorária. Ela sempre comenta, já participou conosco do episódio 12. A Adriana também disse que era contra, o Luciano Santana, né, o Vitor Cotrim e o Daniel MM. Né, então estão juntos comigo nessa luta. Vamos lá, meus amigos, contra a pena de morte. Contra a pena de morte. E a favor da pena de morte, né? O Pedro Quintanilha, nosso amigo LX, comentador de podcasts profissional. Thiago Miro, do Telhacast, cara, que fez um ano aí, episódio 50. Fernando Jitsumori, também a favor. Aloha. Aloha, Fernando. Igor Gudima, aí, ó. Tá junto ali. Tá ali parelho ali, né? Tá tipo Schumacher e Felipe Massa ali na participação na Podosfera. E o Thiago Mendes, cara, lá do Mexidão Rocks, né? Um abraço, Thiago Mendes, do Mexidão Rocks, do Mexidão Cash. Não vamos falar do Patrick Murta, não, que senão todo episódio a gente fala dele. E a conta ficou 6 a favor e 6 contra, porque aí eu entro contra também só pra ficar o número igual. Não, 5 contra e 6 então, a favor. Não, você não conta. Você não conta porque você é podcaster, caralho. Se for por isso, porra, eu continuo ganhando. Não, é empata com o Dourado, entendeu? Não, negativo, nada disso. Aqui é o placar dos ouvintes, não tem interferência do podcaster, não. E teve um comentário, né, interessante sobre esse episódio, que é sobre, vamos, digamos, uma pessoa que tá em cima do muro, seria isso? É, na verdade ele deixou entre linhas a opinião dele, mas a gente entende porque que ele não se posicionou, que é o Lucas Amura. Isso aí. Uma das pessoas com as vozes mais bonitas da podosfera, na minha opinião. Depois da minha, claro. Né? O Lucas Amura aí, que faz grandes participações aí no Jurassic Cast. que deixou um vídeo muito legal sobre a profissão dele aí, que ele é... Estenotipista. Estenotipista, exatamente. Quem quiser entender um pouquinho o que é, ele deixou um link lá na postagem, a gente vai ver se coloca aí também no post desse novo programa pra você entender. Mas é aquele cara que aparece muito em filmes, né, digitando o depoimento de vítimas, depoimento de testemunhas, de criminosos em julgamento, né, em delegacias. Desde já, Lucas Amira, eu queria saber qual Lucas curso Amura, de datilo... Lucas Amura, qual o curso de datilografia que ele fez. Não, tu viu o vídeo? A máquina dele não tem letra, irmão. É tecla preta. Louco, né? É muito louco, muito cara. Louco. Ele, tipo, memorizou o que cada tecla daquela faz ali pra formar uma palavra. Eu acho muito louco. Impressionante muito louco. Aquilo. Então, o Lucas Amura, ele disse o seguinte: amigos, muito bom podcast, eu não vou deixar meu comentário sobre o tema, porque a minha profissão, né, que a gente já citou, esse nome difícil... Estenotipista. Ih, caralho, não vou conseguir falar essa porra. É tipo o bibliotecário. É, tipo isso aí. Estenotipista, isso aí. E ele diz que fica todos os dias frente a frente com marginais de todos os graus de periculosidade, a menos de 1 metro de distância, sem barreiras entre eu e ele. Então eu tenho um posicionamento muito bem formado sobre isso, só não posso compartilhar abertamente. Aí lá no post ele deixa uma carinha com uma piscadinha assim, então tu já entende pra onde é que ele tá pendendo, né? Fica a dica. Então, tô entendendo que, pô, ele é contra, né, cara? Tá do meu lado. Não, duvido. Ó, marginalidade, vagabundagem, traficagem em geral. Quem tá falando da piscadinha sou eu, tá? Mas eu acho que o Lucas Amora é do meu time. Mas vamos lá. E aí ele diz: quanto ao podcast em si, excelente. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo é muito digno. Não tenho como comentar em todos os podcasts que ouço, mas quero deixar bem claro que estou bastante feliz de acompanhar o que o Fórum em Gosto está fazendo. Continue sempre evoluindo. Vocês têm muito potencial. Um grande abraço, Lucas Amora. Posso dar meu momento de chat aqui? Quando eu li o comentário, eu falei assim: caralho, velho, Lucas Amora, velho! Ele comentou, foi foda, eu fiquei felizão, meu irmão. Fiquei igual a maluca. Bobo, eu troco várias ideias com ele pelo Twitter direto. Eu tenho que ter um celular pra fazer essa porra, já falei. Me dá um celular, caralho, meu aniversário em dezembro. Porra, fica me enchendo o saco com essa porra. Aí, você ouvinte que sente a ausência do Thiago Dias nas redes sociais, aí, um celularzinho, pode ser com Android pra ele, não precisa ser um iPhone. Pode ser com Android, que porra é essa? É porque é mais barato. Cara, é assim, a pessoa não tem dinheiro pra comprar um iPhone, ela compra qualquer um com Android. É, fala isso pro Samsung Galaxy lá, que tá mais caro que o iPhone 4, tá? Valeu. Então é isso aí, vamos pro nosso papo de corredor. Enfim, um papo muito de obrigado. Corredor. Enfim. Então, você ouvinte pode ter chegado à conclusão de que nasceu para um outro tipo de carreira, né? Que seu talento está sendo desperdiçado na sua atual empresa ou sua ocupação profissional e você decidiu mudar. E aí, é uma loucura? Meus amigos, quero já começar esse assunto perguntando para vocês o que vocês acham que é essencial para mudar de carreira hoje. Cara, planejamento. Planejamento é tudo, cara. Sem planejamento, vai afundar antes de começar na outra carreira. Planejamento e eu incluo aí coragem, porque acho que mudar de carreira é mais difícil do que escolher uma carreira, né? Escolher uma profissão quando você está se formando. O que você vai fazer? Acho que é mais fácil do que você mudar. Eu queria entender realmente qual foi o motivo pelo qual, né, você se sentiu motivado a mudar de carreira. Cara, então, eu acho que é gostar, cara, daquilo que você faz, entendeu? É porque quando você tá se formando, estudando pra exercer uma profissão, eu tava no processo de construção de família, casamento, e você não pensa muito no que eu gosto de fazer, mas você pensa assim: preciso dar uma estabilidade para minha família. Aí você acaba aceitando trabalhar em certas áreas que, no caso, não é o que você gosta. Aí eu consegui, depois de um tempo trabalhando numa área que eu gostava, mas que eu não, entre aspas, não nasci para isso, eu consegui uma oportunidade de trabalhar com aquilo que eu realmente gostava. Então, peraí, você começou trabalhando com o quê primeiro, inicialmente, tua vida profissional, tu começou com o quê? Eu comecei a trabalhar como jornalista na Folha Dirigida. Aí escrevia para alguns lugares que não tinha contrato nem nada, às vezes eu nem recebia, matérias de esporte, cobri às vezes o Flamengo, isso na Folha ainda, mas prestando serviço de freela. Aí eu saí direto da Folha para trabalhar na gravadora. Aí eu já mudei de carreira drasticamente. Já saí do jornalismo, de uma área do jornalismo, né, para trabalhar de assessoria de imprensa, que já era diferente do que eu fazia. Então você começou no jornalismo, na parte lá da Folha, com o jornalismo esportivo e tal, as matérias que iam te dando. Daí você mudou para outra profissão. Isso, virei designer gráfico. Que é o que você trabalha hoje. Pra você entender, trabalho prestando serviço pra Sony de designer. Uhum. E trabalho escrevendo para dois sites. Que eu fico pro Tech Tudo. Uhum. Matéria de games, e escrevo por um site de uma empresa lá de Londres, que é de celular, essas coisas assim. O que você diria hoje que é a tua profissão? Jornalismo, comunicação? Ou é a parte de design? Profissão é o que paga a mão, né? Eu também concordo. Profissão é o que paga arroz com feijão. Cara, é a frase desse podcast, gente. Anota. Profissão é o que paga mais. Então hoje eu sou jornalista mesmo. Eu levo a vida, entre aspas, escrevendo. E o bico, no caso, é desenvolver as artes, os materiais assim. O Renatinho teve uma postura diferente da minha, né? Ele se formou em jornalista, atuou na área, saiu pra design e agora tá voltando, né? Na verdade, tá sendo doloroso voltar ou quando você foi pro design foi mais difícil do que voltar pro jornalismo? Foi mais difícil sair, entre aspas, por conta que eu não dominava a profissão. Eu tive uma oportunidade, tipo assim, de trabalhar, prestar serviço pra uma multinacional e tive que correr atrás para obter conhecimento para poder desenvolver o trabalho, entendeu? No caso, eu saindo do designer gráfico pro jornalista, eu já domino, eu estudei para isso, tipo assim, eu falo do que, entre aspas, assim, eu domino. O processo de transição foi bem mais leve na volta, entendeu? Do que na partida. Sair do jornalismo e pro design, qual foi o fator determinante? Foi o quê? Foi salário? Foi insatisfação? Salário, com a empresa? Salário, né? Então foi o que falou assim, porra, isso aqui não tá pagando meu arroz com feijão, vou mudar. Mas tu foi só pela oportunidade ou tu já não... por que tu não correu atrás de salário sendo jornalista? Porque no caso, cara, é muito difícil o jornalismo, como diversas outras profissões, assim, cara, você só recebe um certo reconhecimento ou quando você tem conhecimento de alguém. É muito difícil você chegar já ganhando bem, entendeu? Então surgiu uma oportunidade de eu ganhar relativamente bem pro que eu ganhava na época, trabalhando com designer gráfico. E eu, pô, tava pra casar, falei, então eu vou optar pelo designer gráfico nesse momento, e não tinha em mente voltar pro jornalismo. Quando a gente fala em mudança de carreira, a gente tem que, primeiro de tudo, é entender exatamente por que que o profissional tá mudando, né? No teu caso, a gente já sabe, foi a questão financeira, tem, né? Tem gente que cada um vai ter o seu motivo, eu tô mudando porque minha empresa não me valoriza, eu tô mudando porque o mercado de trabalho é fraco, eu tô mudando porque as pessoas com que eu trabalho não têm o mesmo perfil que o meu. Então, assim, só pra galera que tá ouvindo a gente, Renato, ter uma noção, assim, de tempo entre formação e opção, de quando você se formou. Você tinha quantos anos quando se formou? Formei em 2009, eu tinha... Hoje, rapaz, eu sou ruim de contas, sou jornalista. Eu tinha... Caraca. Me formei em 2009, no mês de 2009. Beleza. Responde pra gente a sua idade agora, que a gente faz a conta pra você. É isso aí, cara. Hoje eu tenho 25 anos. Opa, beleza. Então em 2009, Renato, você tinha 22. Beleza. Então você se formou com 22 anos e trabalhou com jornalismo... Até que idade até você mudar para design? Assim que eu entrei na faculdade, eu virei estagiário da Folha. No mês que ia acontecer minha contratação, que eu levei a carteira, dois meses depois eu saí de lá para ir para a gravadora. Então, no período da faculdade, você já estava atuando como jornalista. Então, você estava mais ou menos 4 anos ali de faculdade atuando. E agora nessa área de designer gráfico já tá há quanto tempo? Então, cara, tu vai me fazer pergunta de novo de prazo, né? Cara, a gente precisa tentar traçar uma linha de tempo. Uma linha de tempo pro pessoal entender. Pô, esse maluco troca de emprego a cada 3 meses ou ele tá, caraca, 10 anos trabalhando pra decidir se mudou ou não, entendeu? Eu trabalhei pra Sony 3 anos pra Sony, prestando serviço. Então foi de 2009 até agora, o início do ano de 2012. E carteira assinada mesmo. Eu trabalhei 2 anos e pouco, e 11 meses, eu acho, 10 meses. Entendi. E agora em 2012 você voltou para a área de jornalismo, só que nessa área de games. E a questão do design hoje é só um complemento no teu salário. É isso aí. Isso aí perfeitamente. Nem eu resumo minha vida tão bem quanto você. A minha área de atuação agora se deu graças às amizades que eu fiz. Aí eu fiz prova, fiz isso, mas até eu chegar hoje aqui, se eu não tivesse feito esse traçado esse caminho de Sony, de prestar serviço para outras empresas, eu não teria chegado nesse local, entendeu? Ficar sem receber muitas vezes. É isso aí. Talvez se eu tivesse ficado passado esse período todo na Folha. Na Folha Dirigida, né? Não é na Folha de São Paulo, porque se fosse Folha de São Paulo, talvez eu ainda estivesse lá até hoje. Eu talvez ainda estaria na mesma situação. Então, assim, a carreira de designer, ela serviu para você como uma ponte para você ganhar experiência e, né, gerar um relacionamento com outras pessoas da área, né? É isso aí, cara. Eu para mim, estudar, pô, a gente não precisa dizer que é essencial, né? Porque estudar você está sempre buscando conhecimento. Mas, pô, cara, amizade, conhecimento, você fazer, montar uma rede, contatos, é essencial para você evoluir na profissão. Mudando de carreira ou não, isso é essencial. Em algum momento, você buscou ajuda profissional para trocar da área de jornalismo para designer ou você pesquisou por conta própria e falou, ah, isso aqui que vai dar dinheiro, isso aqui que eu vou fazer? Não, então, no jornalismo, para designer, eu era muito, entre aspas, imaturo, né? Então foi mais o que eu achava que daria certo. Não pesquisei em lugar nenhum. Agora, do designer pro jornalismo, eu já conversei com outras pessoas. Pô, tu acha que isso vale a pena? Quanto que vai agregar? Outro fator que eu nem citei, cara, que foi determinante para mim, foi a questão do home office. Episódio número 13. Qual foi o seu planejamento para isso, cara? Quando surgiu a oportunidade de você voltar pro jornalismo, como você iniciou esse processo? Você não pediu demissão da Sony para procurar emprego de novo, né? Como é que foi esse processo? Então, eu passei um determinado período, um período assim de 3, 4 meses, tentando unir os dois trabalhos. Eu trabalhava normalmente, fazendo as artes, no escritório, cumprindo horário, chegava em casa e trabalhava como jornalista, escrevendo as matérias, pesquisando, jogando, analisando, e jornada dupla, né? Trabalho de dia para um, à noite para outro. Passei esses 3 meses trabalhando para as duas empresas em paralelo para poder optar qual seria a melhor solução para o meu futuro, entendeu? Coisa que tu já não tinha feito na época do design, né? Você não, quando você saiu para o design, você saiu de uma para iniciar na outra. Isso. E aí, iniciando na área de design, você começou o processo de aprendizado, estudo, essas coisas. É isso mesmo. Quando eu fui, foi uma decisão muito brusca. Eu simplesmente abandonei um e iniciei o outro. Como se tivesse zero, assim. Essa não, essa eu fui com mais cuidado, analisando realmente quais eram os prós, os contras, para tentar tomar... quando você toma uma decisão assim, nunca você vai ter 100% de certeza se aquilo vai dar certo ou não. Você tentar se pautar, né, o máximo possível, né, ver se aquilo quais são as chances de aquilo dar errado, para não ter frustração, né, no futuro, né? É, porque acho que o principal problema de mudança é exatamente essa frustração, porque a todo momento você pode falar assim, porra, cara, tô nessa, mas antigamente era bem mais tranquilo, antigamente a grana dava melhor, Antigamente meu trabalho não me estressava. O grande problema de você mudar de carreira é você sempre vai ter um comparativo. Não vai comparar só a empresa, você vai comparar com o que você fazia antes. É, com certeza. Cara, então eu tô vendo aqui que foi essencial para mudar de carreira gostar do trabalho, a questão de ganhar mais. E nesse processo de mudança, você precisou, cara, tipo, juntar dinheiro, fazer uma poupança, ou de repente até reduzir o padrão de vida. Essa preparação financeira rolou ou não rolou? Porque já que você, pô, não, saí sempre pra ganhar mais, então não vou me preocupar com isso. Ninguém trabalha, o sonho de ninguém é ganhar menos. eu acredito, não sei, né? Eu trabalho com o que gosto, mas sempre que eu mudei foi realmente para ganhar mais. Ou então ganhar a mesma coisa que eu ganhava, entre aspas, como foi mais ou menos esse caso, mas por outros benefícios. Então eu não tive que juntar dinheiro, ou vou ter que apertar daqui, dali. Entre aspas, as transições foram bem tranquilas, entendeu? Não teve essa de, vou dar dois passos atrás financeiramente para dar outro mais dois na frente, mais no futuro. Não teve isso. Entendi. E você e o Rato, né? Que são casados. É, cada um com suas esposas. É, isso. É, não são casados vocês dois. E o Rato já com o filho da esposa dele, não seu. É, queria saber de vocês qual é a importância da família no momento de mudar de carreira. A família tem que comprar mais o barulho seu do que você mesmo, cara. Ela tem que acreditar mais em você do que você mesmo. É, se a família for a primeira a te desmotivar, cara, não tem nada que vai te fazer ficar de pé, velho. É isso aí, cara. E assim, e tem que entrar na dança também, cara. Se precisar poupar dinheiro, vai ter que poupar dinheiro junto. Se precisar tentar, sei lá, compreender, muitas das vezes quando você tá mudando de carreira, igual o Renatinho falou, você faz dupla jornada, vai ter que entender a sua ausência em casa. Se você vai sacrificar seu final de semana para estudar, vai ter que entender também, porque a mudança de carreira não é só sua, né? Sua esposa entra junto também, seu filho entra no mesmo barco. Rato, a gente tá perguntando muita coisa aí pro Renato e eu quero saber de você, cara. Como é que foi o teu processo de mudança de carreira? A gente sempre brinca aqui tanto com a questão da edição aí sua. Hoje você é um editor de imagens aí reconhecido. Não sou tão conhecido, né, como Gaveta, mas... mas como é que foi o teu processo de mudança de carreira? Porque eu me lembro que você se formou em informática. Eu formei técnico em informática... Comecei a trabalhar na área e no primeiro ano de trabalho eu fui mandado embora. E assim você descobriu que não era a sua área. Fiquei meio decepcionado, até porque assim, o emprego que eu arrumei, o meu primeiro emprego, não foi um dos melhores. Então fiquei meio decepcionado na área e em paralelo um amigo convidou pra começar a editar com ele. Vou fazer festinha, aniversário e tal. E assim como o Renato, o que eu tirava com edição de vídeo era a mesma coisa que eu tirava com o meu trabalho. E era menos sacrifício pra mim fazer vídeo, né? Porque eu trabalhava de chinelo, bermuda, em frente à minha casa, na casa do vizinho. E então, em paralelo, eu comecei a juntar grana pra fazer faculdade. Iniciei faculdade, voltei a trabalhar com informática, mas no final da faculdade eu percebi que, cara, não era isso. Eu tava ali só forçando uma barra pra, sei lá, manter um status, ter a faculdade. Voltei a trabalhar com vídeo, voltei a trabalhar... Dessa vez eu me ferrei, assim, me ferrei não. Eu voltei a trabalhar ganhando menos que o que eu ganhava, mas eu tinha menos responsabilidade financeira. Eu não era casado, era solteiro, morava com os meus pais, então eu consegui me restabelecer, sei lá, depois de um ano eu voltei ao que eu era antes. Até eu perceber que eu poderia levar essa profissão muito mais a sério. E foi quando eu comecei a correr atrás de curso, me preparar para trabalhar no mercado de trabalho formal, né, de carteira assinada. Foi aí que eu comecei a trabalhar em produtora, barra TV, e aí eu tô até hoje, e assim, hoje eu percebo que a minha escolha foi a melhor possível. Eu só lamento ter escolhido isso um pouco tarde, cara. E hoje é o que você gosta de fazer, apesar de ter feito faculdade de informática, achar que tinha vocação pra informática? Assim, a informática até ajudou, porque eu trabalho com o computador. E eu peguei a transição da edição linear, que era de fita pra fita, para a edição no computador. Então eu saía na frente de algumas pessoas que não sabiam mexer o computador. Então, assim como o Renato, circular por outras áreas, né, acrescentou naquilo. Sim, que você assim, faz hoje. Sim, circular nas outras áreas me deu experiência profissional, de ambiente de trabalho, de mercado de trabalho, como lidar com pessoas, como tratar com o chefe, essas coisas todas. E contar a história aqui no podcast, senão não... Mas tecnicamente não acrescentou muito, não. Hoje eu aturo alguns jornalistas com facilidade porque eu aturei muito... Muito usuário. Muito cliente chato, cara. Muito usuário chato. E hoje o nego me acha que eu sou... Cara, tu é um anjo, tu não se irrita com ninguém. Eu falei, cara, vocês não aturaram o cliente reclamando que a máquina não liga e eu ter que ir lá ligar a tomada na máquina. Cara, e uma questão assim importante e até séria. Vocês acham que a mudança de carreira hoje para muita gente, né, já que pelo que a gente tem visto até agora não foi o caso de vocês dois, mas vocês acham que a mudança de carreira está associada a um fracasso na área atual? Não, fracasso não, cara. Eu acredito mais decepção. Porque é vontade de fazer uma coisa que gosta, sacou? Não é só trabalhar. O cara está decepcionado com a profissão atual... Sente prazer em fazer alguma coisa em outra área. E aí, se tiver coragem e oportunidade, o cara muda. Eu concordo plenamente com o Rato. Eu não considero um fracasso. E nem acho que está ligado diretamente a isso. Eu acho que a questão é optar mesmo por aquilo que você prefere no momento. As decisões que você toma na vida em determinado momento não quer dizer que seriam as decisões que você tomaria anteriormente ou que você poderia tomar no futuro, entendeu? São pontuais. Entendi, você acha que é mais fácil para a pessoa mudar de carreira porque se decepcionou na sua, vamos dizer, sua primeira escolha do que realmente sim, é um fracasso. Sim, o cara sente prazer mais na nova escolha, cara. Ou, por exemplo, eu trabalho final de semana e feriado. Não fico chateado com isso. Antigamente, quando eu trabalhava só com informática, eu torcia pra ter feriado durante a semana. Contava os dias pra ter feriado. Hoje, é feriado, é bacana, eu vou trabalhar. É isso aí, cara. Eu acho que tá ligado mais a um fator positivo da decisão que você vai tomar do que a um fator negativo da sua antiga profissão, entendeu? Isso. Não é no caso de você simplesmente, pá, tá uma droga, eu vou pra outra, não. É, caramba, aquilo ali pode ser melhor pra mim, então eu vou seguir por esse caminho. Exatamente. Beleza, eu acho que com isso a gente pode começar a dar algumas dicas, né, pros nossos ouvintes que querem mudar de carreira e não sabem o que vão fazer. Eu já tenho uma, né, que eu acho que você não pode deixar que o dinheiro seja um fator decisivo para você mudar de carreira. Eu acho que essa é uma primeira dica aí que eu tenho. Vocês têm alguma? É planejamento, né? Não só financeiramente, mas planejar de conhecimento, de estudar, de saber se aquela decisão que você está tomando é realmente a decisão correta, se você tem capacidade de exercer aquela profissão que você não está acostumado a exercer no cotidiano, entendeu? Planejar todos esses fatores para que não venha ser considerada depois uma decisão precipitada. Entendi. Foco. Eu sugiro que a pessoa tenha foco. Exatamente, não vá trocar de carreira porque colegas seu trocaram de carreira e tá ganhando mais ou tá um pouco mais feliz que você. Vá pelo, cara, seu coração, vai pelo aquilo que você analisa e vê e seja decidido. Sabendo que errar é humano, que você pode fazer uma escolha que lá na frente você pode até se arrepender. Mas tente tirar proveito de tudo aquilo que você está vivendo na mudança de carreira, cara. Conversa bem com a sua família e com as pessoas mais chegadas. Tampe o ouvido para as pessoas que vão te chamar de louco. Certamente vai ter um ou outro que vai falar, cara, não faz isso, bobagem. Você já é bem sucedido nisso, já tá na área há algum tempo, vai mudar de área para quê? Continua fazendo o que você faz hoje. E, cara, faça aquilo que vai te fazer feliz. Lembrando que você, se já for casado, tiver uma família, tiver pessoas, só tome um cuidado para não ser tão radical e machucar essas pessoas. Mas tente convencê-las que vai ser melhor para você e para elas também, porque a mudança de carreira não afeta só você, afeta quem tá próximo a você também. Por exemplo, eu agora trabalho final de semana. Ontem perdi um churrasco com a rapaziada porque eu tive que trabalhar. É verdade. E minha esposa ficou lá, entendeu? Então, mas assim, como eles são meus amigos, eles também entendem que isso é bom pra mim, é bom pra minha esposa, é bom pra eles, porque no próximo final de semana eu posso estar junto e até ter dinheiro pra poder fazer alguma coisa de novo com eles. E assim, cara, força na peruca, coragem e determinação. Eu acho que também a gente pode acrescentar aí, não entrar numa carreira apenas por moda, né? Ou porque as pessoas que você conhece tiveram sucesso. O Renato citou aí que agora ele tá trabalhando com jornalismo de games, né, cara? E isso é um setor que tá crescendo bastante. Isso é uma modinha, né? Modinha não, é um setor em expansão, rapaz. É visão de futuro. Ah, tá, entendi. Beleza. Cara, eu entro no YouTube, só tem vídeo de game, de gente jogando e tal, pô, jornalismo de games e tal. Como a gente, apesar da gente estar dando dicas, né, eu acabo te perguntando, Renato, se você tá vendo isso, não só a expansão, seja, pô, fala pra gente a verdade, não só porque tá a expansão. Você tá encontrando com gente que tá invadindo essa área só porque tá na moda? A grande maioria das pessoas realmente migram por conta, não de estar na moda, mas por conta de gostar muito, né, dessa área e por achar que pode se tornar uma profissão no futuro. Entendeu? No meu caso foi diferente, eu já me formei, eu sou formado, né, em jornalismo. E eu já tinha conhecimento de como lidar com o público, de como escrever para determinados públicos, e eu não virei um jogador de games que foi escrevendo e virou profissional. Eu já era um profissional formado, que sabia escrever, que sabia me comunicar, né? E entrei na área, entendeu? Numa área que está em expansão, que precisa de profissionalismo, que precisa de gente que realmente tenha conhecimento, que saiba escrever, que saiba lidar com o público. Então, falei, vou unir o útil ao agradável. Minha monografia na faculdade foi baseada em comunicação através dos games. Tipo assim, já tem uma... eu tô ao máximo tentando levar o lado profissional da diversão, né? Do entretenimento dos games pra minha vida, entendeu? Entendi. Porque aí, às vezes, o cara tá ouvindo aqui o podcast e vai achar que só porque joga, né, muito, passa bastante hora jogando videogame e é um cara bom, que ele vai escrever bem, né? Porque o cara pode jogar, mas não saber escrever. Como você disse, não saber lidar com o público. Imagina quando você escreve, principalmente hoje pra internet, tem lá os comentários, você recebe crítica ou elogio do teu texto. Tipo assim, deve elogiar em casa. Porque aqui tem gente que sabe muito de tudo, rapaz, que gosta de reclamar. Mas faz muito parte, entendeu? A internet veio pra isso mesmo, dar voz a todos, entendeu? E é hiper gratificante tu até receber críticas. É quase que um hobby remunerado. É um prazer. Apesar de que passo bastante tempo testando jogos que eu não jogaria, entendeu? Se você vai entrar assim, vou mudar de carreira, vou passar a querer trabalhar com games achando que vai só jogar Uncharted. Isso fica para os editores. Para as pessoas que estão já há muito tempo no ramo, vão testar jogos, mas você vai ter que comer, mastigar lá o osso. Então, isso fica aí na questão da modinha. Todas as profissões têm um lado ruim, né? E você acha que vai ficar só a parte boa da profissão? Não, tu vai sofrer junto, cara. Então, toma cuidado, porque se você mudar por modinha hoje, daqui a 3 anos você vai mudar de novo. E quando você tiver com 40, 50 anos, você não vai ter experiência em nada, sabe? Não vai ter nenhuma experiência profunda em nada. E aí tu vai estar lá com 50 anos vivendo a vida de estagiário, cara. E aí, pelo que eu vi também, por exemplo, o Rato, ele acabou falando que houve um convite ali de alguém, pô, e começou a mostrar pra ele a edição. Então, pelo que eu entendi, essa pessoa que convidou ele começou a inserir ele nessa área e foi ensinando para ele o processo. Mas como ele disse, ele procurou fazer curso, né, naquela área, depois que ele percebeu que era aquilo que ele queria, né? E isso também pode ser uma dica, porque tem muita gente que às vezes, porque ele, de repente ele fez uma vez, né, e deu certo, e aí no caso até também do jornalismo, às vezes o cara escreveu um texto e teve um feedback legal, às vezes o cara não procura se aprimorar. Porque ele fez uma vez e, digamos, teve uma sorte de principiante, e aí ele não foi procurar curso, né? Procurar, sei lá, assistir uma palestra, né? Aprender de outras pessoas e tal. Então isso também é uma dica, né? Você, pô, não só porque você fez bem uma vez e, caramba, agora vou seguir isso, né? E, vou dar meu jeitinho aqui. Não, né? Se aprimorar, claro, sempre. Cara, foi o que eu falei. Mudança de carreira é mais difícil que escolher a carreira, cara. Então se você tá mudando de área, irmão, você tem que ser mais esforçado do que quando você escolheu a sua primeira profissão, velho. Beleza. Cara, E pra você que tá sentindo falta do Thiago Dias, temos um probleminha aqui, ele precisou se ausentar. vamos às considerações finais. Querem deixar mais algum toque para quem quer mudar de carreira, quem está pensando em mudar? E Renato, faz o teu jabá aí, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, aonde te acha, como te acha. Então, cara, eu sou colaborador, né, de texto de games lá do Tech Tudo. Se quiser mexer, é só ir lá no Tech Tudo, essa área de colaboradores que está lá, Renato Carvalho. Eu escrevo também para um site chamado Olá Celular, que é um site que é voltado para informações, né, do mundo, dos celulares, iPhone, Android, essa briga de sempre. Essa, né, briga que o iPhone sempre vence. Não sei. Manda o link pra gente que a gente deixa tudo no post. Apesar do iPhone sempre vencer. Já venceu. Isso é papo pra um outro episódio. Outro episódio que eu gostaria de ser convidado. Vai ter esse papo. Mas é isso aí, cara. Se quem quiser entrar em contato comigo, pode seguir lá no Twitter, @ Renato Batista, não é Carvalho, porque o Carvalho já estava ocupado e usei meu outro nome. Rato, alguma coisa? É isso, cara. Quem quiser, eu sou colaborador do site forumingo.com.br, participo do podcast. Quem quiser me seguir no Twitter, @ Ratoeira, com TH. Não, cara, velho, se sacrifique. Se você tá insatisfeito com a sua profissão, não é com a sua empresa, tá? Nem com a sua atual função. E tem alguma outra coisa que te encante, faça em paralelo a princípio, cara. A partir do momento que ele começar a trazer mais dinheiro que sua profissão atual, aí você muda, cara. Tente fazer isso da maneira mais suave possível, para quando acontecer, você não sacrificar ninguém que não precise ser sacrificado, a não ser você mesmo. Beleza. E apesar de eu nunca ter mudado de carreira, previamente dito, como eu disse no início, eu trabalho na área de informática desde sempre, só mudei do hardware pro software. Cara, a minha mensagem é que você não tenha medo, né, de mudar, porque você, cara, começou uma faculdade e de repente depois que você acabou a faculdade você já não é mais aquela mesma pessoa de quando você começou. É, cara, você muda devido às suas experiências, né, e a atividade profissional também pode mudar, né, e mesmo que você já tenha anos numa profissão, né, isso pode mudar sem problema, né, e não é vergonhoso não, tá, não, gente? Não, com certeza. Não é vergonha pra tu não, cara. Algumas pessoas, elas se apaixonam, né, pelo que escolheu logo de primeira, mas outras pessoas descobrem depois. Isso não quer dizer fracasso, né, como a gente diz, entendeu? Não tem solução mágica. Se você quiser mudar de área, eu te dou o meu apoio. Viver envolve riscos e se arrisque, cara. Vai ser feliz na profissão que você escolher. E você, ouvinte, que mudou de área ou tá pensando em mudar de área, deixa um comentário pra gente, vamos trocar uma ideia, vamos tentar te incentivar a tomar a melhor decisão possível. Compartilhe conosco a sua história. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, um beijo nas crianças. Falei muita besteira, mas tá, foi o primeiro. Se tiver próximo, a gente dá uma melhorada. Se quiser, pode se retimir escrevendo uns textos pra gente. Só mandar que a gente escreve, cara. Abraço. Abraço.